Pasta 19. Faixa 1. Encontro 17. Anfíbios. Há 340 milhões de anos, no começo do período carbonífero, apenas cerca de 30 milhões de anos, além do grande marco do encontro 16, nós, os amniotas, o nome que une os mamíferos às aves e répteis, reunimos-nos aos nossos primeiros anfíbios no encontro 17. A Pangeia ainda não se juntara e as massas de terra no norte e no sul circundavam o oceano Pré-Tétis. Uma calota de gelo começava a se formar no Polo Sul. Havia florestas tropicais de licopódios ao redor do Equador e é provável que o clima se parecesse um pouco com o de hoje, embora, obviamente, a flora e a fauna fossem muito diferentes. O Concestral 17, na vizinhança do nosso 175-milionésimo avô, é o ancestral de todos os tetrápodes sobreviventes. Tetrápode significa dotado de quatro pés. Nós, que não andamos com quatro pés, somos tetrápodes não praticantes, recentemente não praticantes no caso dos humanos e muito menos recentemente no caso das aves. Mas todos somos chamados de tetrápodes. A propósito, o Concestral 17 é o mais antigo ancestral da imensa multidão de vertebrados terrestres. Apesar de minhas críticas anteriores à presunção das análises a posteriori, a subida de peixes para a terra firme foi uma transição fundamental em nossa história evolutiva. Três principais grupos de peregrinos anfíbios modernos juntaram forças muito antes de se encontrarem com os amniotas que somos nós. Refiro-me às rãs. E sapos, a distinção não é zoologicamente útil. As salamandras e tritões, que são as espécies que retornam à água para se reproduzir, e as cobras cegas, cavadoras ou nadadoras de corpo úmido e sem pernas, que lembram superficialmente as minhocas ou cobras. As rãs adultas não têm cauda, mas na fase larval possuem uma cauda com a qual nadam vigorosamente. As salamandras têm uma cauda longa tanto no estágio adulto como no larval e as proporções de seu corpo lembram mais os anfíbios ancestrais, a julgar pelos fósseis. As cobras cegas não têm membros, nem mesmo vestígios internos das cinturas peitoral e pélvica que sustentavam os membros de seus ancestrais. A cobra cega adquiriu seu corpo tão comprido graças à multiplicação das vértebras na região do tronco, até 250 em comparação com 12 nas rãs, e de suas costelas, que são úteis como apoio e proteção. A cauda, curiosamente, é muito curta ou até ausente. Se as cobras cegas tivessem pernas, as posteriores estariam localizadas bem no extremo posterior do corpo, onde alguns anfíbios extintos as tinham. Apesar de viverem em terra quando adultos, a maioria dos anfíbios se reproduz na água, enquanto os amniotas, exceto em casos de evolução secundária, como as baleias, dugongos e ictiossauros, se reproduzem em terra. A reprodução dos amniotas é vivípara. Produzem crias vivas ou dotadas de um ovo relativamente grande, de casca dura e impermeável. Nos dois casos, o embrião flutua em seu próprio lago particular. Os embriões dos anfíbios têm probabilidade muito maior de flutuar em um lago de verdade ou em algo equivalente. Os peregrinos anfíbios que se juntam a nós no encontro 17 podem passar parte de seu tempo em terra, mas raramente se afastam muito da água e, pelo menos em algum estágio do seu ciclo de vida, costumam retornar ao meio líquido. Os que se reproduzem em terra empenham-se para conseguir condições aquáticas. As árvores fornecem refúgio relativamente seguro e as rãs descobriram modos de se reproduzir nelas sem perder a vital ligação com a água. Algumas exploram as pequenas poças de chuva que se formam nas rosetas das plantas bromeliáceas. Os machos das rãs africanas arborícolas cinzentas, Chiromantis xerampelina, cooperam batendo as pernas traseiras para formar uma espessa espuma branca a partir de um líquido secretado pelas fêmeas. Essa espuma endurece na superfície, criando uma crosta que protege o interior úmido, o ninho dos ovos do grupo. Os girinos desenvolvem-se dentro do ninho de espuma molhada em uma árvore. Quando ficam prontos na estação chuvosa seguinte, desprendem-se e caem nas poças de água embaixo da árvore, onde se tornarão rãs. Outras espécies usam a técnica do ninho de espuma, mas não cooperam para produzi-lo. Em vez disso, um macho bate a espuma a partir da secreção de uma fêmea. Algumas espécies de rãs fizeram interessantes transições em direção à verdadeira viviparidade, o nascimento vivo. A fêmea da rã marsupial sul-americana, várias espécies do gênero Gastoreca, transfere seus ovos fertilizados para o dorso, onde são cobertos por uma camada de pele. Ali, os girinos se desenvolvem e podem ser vistos remexendo-se sob a pele das costas da mãe, até que, por fim, a pele se rompe e eles saem. Várias outras espécies fazem coisa parecida, o que provavelmente evoluiu de modo independente. Outra espécie de rã sul-americana, batizada Rhinoderma darwinii, em honra a seu ilustre descobridor, pratica uma versão insólita de viviparidade. O macho parece engolir os ovos que fertilizou, mas eles não descem pelas entranhas do pai. Como muitos machos de rã, ele possui um cômodo saco vocal usado como ressoador para amplificar a voz, e é nessa câmara úmida que os ovos se alojam. Ali se desenvolvem até serem vomitados como ranzinhas completamente formadas, abrindo mão da liberdade de nadar como girinos. A principal diferença entre anfíbios e amniotas é que nos amniotas a pele e o invólucro do ovo são impermeáveis. A pele dos anfíbios permite a evaporação da água do corpo à mesma taxa que se esperaria de uma massa de água encontrada na mesma área. Em relação à água existente sob a pele, quase tanto faz se existe a pele ou não. Isso é muito diferente do que ocorre com os répteis, aves e mamíferos, cuja pele tem, entre outras, a função essencial de servir de barreira à água. Existem exceções entre os anfíbios, notavelmente entre várias espécies de rãs do deserto na Austrália. Elas exploram o fato de que até mesmo os desertos podem ter épocas de inundação, ainda que breves e muito espaçadas. Durante essas raras e intermitentes épocas de chuvas fortes, cada rã produz um casulo cheio de água e ali se enterra em estado de torpor durante 2 anos ou, segundo alguns relatos, até 7. Algumas espécies de rã podem suportar temperaturas muito inferiores ao ponto normal de congelamento da água, produzindo o anticongelante glicerol. Quase nenhum anfíbio vive em água do mar. Por isso, não surpreende que, ao contrário dos lagartos, raramente sejam encontrados em ilhas remotas. Asterisco. Sam Turvey informou-me que 2 espécies de rã com a mais remota distribuição em ilhas, as rãs figinas, Pantimantis vitiensis e P. vitianus, parentes próximas e presumivelmente descendentes de uma única ancestral colonizadora, desenvolvem-se completamente no ovo em vez de passar por uma fase de girino livre natante. Elas parecem ser mais tolerantes ao sol do que a maioria das rãs e algumas P. vitianus até são encontradas em praias. Essas características incomuns, se estiverem presentes em seu ancestral colonizador, como parece provável, teriam pré-adaptado essas rãs para pular de ilha em ilha. Fim da leitura de asterisco. Darwin mencionou isso em mais de um livro e salientou também o fato de que as rãs artificialmente introduzidas em ilhas desse tipo prosperaram. Ele supôs que os ovos de lagarto eram protegidos pela casca dura contra a água do mar, que mata de imediato a prole das rãs. Entretanto, há rãs em todos os continentes, com exceção da Antártida, e é provável que tenham existido continuamente nesses lugares antes da separação dos continentes. Elas formam um grupo muito bem sucedido. As rãs lembram-me as aves em um aspecto. Ambas têm um plano corporal, uma modificação um tanto bizarra do plano ancestral. Isso não é particularmente digno de nota, mas acontece que as aves e rãs usaram esse plano corporal bizarro como base para toda uma nova série de variações. As espécies de rãs são menos numerosas que as de aves, mas as mais de 4 mil espécies de rãs de todas as partes do mundo já nos impressionam o bastante. Assim como o plano corporal das aves é obviamente apropriado ao voo, inclusive o das aves que não voam, como o avestruz, o melhor modo de compreender o plano corporal de uma rã adulta é como uma máquina de saltar altamente especializada. Algumas espécies podem pular por distâncias espetaculares, superiores a 50 vezes o comprimento de seu corpo, no caso da justamente batizada rã foguete da Austrália, Littoria nasuta. Afirma-se que a maior rã do mundo, a Golias da África Ocidental, Conraua goliá, do tamanho de um cão de pequeno porte, pode saltar 3 metros. Nem todas as rãs pulam, mas todas descendem de ancestrais saltadores. São no mínimo saltadoras que deixaram de praticar, assim como os avestruzes são voadores que deixaram de praticar. Algumas espécies arborícolas, como a rã voadora de Wallace, Racophorus nigropalmatus, prolongam o salto espalmando os longos dedos das quatro patas, cujas membranas atuam como paraquedas. Elas planam, de fato, mais ou menos como os esquilos voadores.